Panorama Agrícola para 31 de dezembro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, este é o programa Panorama Agrícola de 31 de dezembro de 2012, segunda-feira de lua cheia. O ditado de hoje é: a mão que alça o copo não deve segurar o volante. No Panorama Agrícola desta segunda-feira, você confere uma entrevista sobre bovinocultura de leite e agregação de valor, fruticultura e psicultura, o trabalho desenvolvido no Centro de Treinamento de Concórdia. Uma dica que pode mudar o seu dia. A cenoura é uma hortaliça nutritiva, uma das melhores fontes de vitamina A. Cenoura fornece cálcio, sódio e potássio. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No programa de hoje, nós conversamos com Paulo César Rodrigueri, chefe do CETREDIA, o Centro de Treinamento da IPAGRE em Concórdia. Concórdia que realizou este ano mais de 55 cursos e eventos técnicos e para agricultores. Paulo César Rodrigueri destaca a bovinocultura de leite como uma das principais demandas da sua região. Nós temos tido uma boa procura pelas unidades de referência em gado de leite, porque Concórdia, a bacia leiteira é bastante grande, né? Então nós temos tido assim, uma procura bem significativa nessa área de bovinocultura de leite, que é o forte mesmo em Concórdia, né? E os cursos de eventos para técnicos, também em virtude inclusive do SC Rural, nós temos tido uma demanda bem significativa de técnicos, não só da região de Concórdia, como da UGT e do Estado, né? Então nós estamos muito satisfeitos com esse ano de 2012, com os resultados. Quando se fala em um GT, pega Concórdia aí? Concórdia, Joaçaba e Campos Novos. Né? Como estava comentando antes, o CETRED esse ano está fazendo 15 anos. Nós inauguramos essa unidade em 27 de julho de 97. Então, em 2012, fazemos 15 anos dessa unidade nova. Né? O centro existe desde 82. Uma região também privilegiada pela natureza, assim, a gente tem recebido muitas pessoas que vêm de fora, de outras empresas, outras instituições, e que elogiam muito o local que está instalado o centro de treinamento. Lugar realmente privilegiado. Como a comunidade avalia o trabalho da IPAGRE e do centro de treinamento, na sua percepção? Olha, a comunidade local lá, ela tem nos procurado, as empresas principalmente, né? Empresas de vários setores ali, né? E a gente vê assim que a divulgação é muito boa do trabalho da IPAGRE, principalmente pelo reflexo que tem na agricultura familiar. Houve uma época em que os cursos profissionalizantes eles eram o forte do centro de treinamento. E deles veio essa demanda dos cursos de agregação de valor. Né? Então, várias agroindústrias familiares que surgiram naquela região, a demanda veio justamente dos cursos profissionalizantes. Né? Hoje existe uma diminuição na procura por curso profissionalizante pela falta até de mão de obra na agricultura. Porque o número de pessoas no interior, né, no meio rural, tem diminuído. Hoje geralmente está o proprietário, sua esposa, os filhos quando se formam, ou eles vão estudar fora e não retornam. Né? Mas nós temos visto assim com talvez um otimismo até exagerado, o curso que vai começar no que vem, né, que é um curso de formação para jovens rurais. Isso em todos os centros de treinamento do estado vai acontecer, em Concórdia vai começar em fevereiro. Na última semana de fevereiro nós vamos iniciar, são 10 alternâncias, uma por mês, iniciando em fevereiro até novembro de 2013. E nós queremos, assim, pela expectativa que está sendo criada em volta desse evento, desse curso, que talvez seja um resgate, né? Para que esses jovens eles possam criar uma identidade nova no meio rural e talvez contagiar os outros, né? Nesse primeiro curso, o primeiro ano de 2013, nós cremos que vai ser um marco, talvez, não só nós, como outras entidades envolvidas, cooperativa, a Escola Agrotécnica, que agora é o IFC, né, Instituto Federal Catarinense, que estão conosco nessa empreitada, né, o próprio pessoal da SOL, do Turismo, da Secretaria da Agricultura, principalmente, né, que está incentivando. Nós queremos que isso vai ser uma marca, né, vai ser um marco entre separar o tempo em que o jovem saía simplesmente para a cidade e talvez que agora ele possa ficar, se fixar na propriedade com os seus pais. É um curso que a IPAG executa, mas é patrocinado, digamos assim, pelo Santa Catarina Rural. Exatamente. Na verdade, é uma exigência do Banco Mundial para que nós façamos essa ação com jovens rurais, né? Então, já era para ter acontecido e devido a alguns problemas que aconteceram nesse ano de 2011 e 2012, não iniciou em Concórdia e só dois centros de treinamento que iniciaram agora em 2012. Então, em 2013, os outros centros também têm essa perspectiva de que vai iniciar em todos eles. E nós queremos que comece também em fevereiro, a maioria deles. A previsão inicial são 10 meses, uma inversão por mês, sendo 3 dias. O jovem vai chegar na segunda-feira e vai embora, segunda-feira de manhã, e vai embora na quinta-feira após o meio-dia, depois que participar do treinamento da semana. No caso de Concórdia, os jovens são de que municípios e qual o eixo técnico a ser trabalhado? Nós mapeamos 7 municípios em Concórdia. Nós temos 33 jovens já pré-selecionados, que foram mantido contato com eles, né? E são dessa região mesmo, Concórdia, Lindóia, Ipumirim, Seara, Presidente Castelo Branco. Na verdade, o eixo técnico ele vai ser trabalhado as prioridades da região, né? Mas nós estamos dividindo ele entre eixo técnico e eixo humano e outras potencialidades também, né? Nós estamos formando uma equipe com 3 ou 4 colegas em Concórdia e mais uma equipe em Campos Novos, porque nossa UGT, a UGT2, são 2 centros de treinamento, o CETRE Campos e o CETRED, é onde eu administro agora. O curso ocorre em Campos Novos também? Em Campos Novos também. Nós começamos na última semana de fevereiro e eles vão iniciar em março. Em relação de novo às prioridades que você citou, quais seriam essas prioridades e quais seriam as oportunidades a serem detectadas? Em Concórdia, a grande demanda que nós temos ainda é gado de leite. O gado de leite na região, devido talvez aos problemas que houve com a suinocultura, agora se firmou mesmo como a principal atividade nas propriedades. Tem sido a salvação, entre aspas, né, de muitos, embora com os problemas da seca, da estiagem, tem diminuído um pouco essa perspectiva otimista que existia, né? Mas ainda o forte nosso lá é gado de leite mesmo, né? Os cursos de agregação de valor também é uma das prioridades que a gente está vendo bem forte, né? A área de grãos na UGT também é muito forte, até pela região de Campos Novos, né? Que abrange bastante ali. Então são várias prioridades que nós trabalhamos, mas essas 3 que predominam realmente ali. Olericultura, fruticultura também. O eixo técnico para esses jovens ele vai ser trabalhado em várias áreas, dando prioridade nessas que eu mencionei antes. Com relação a potencialidades, alguma perspectiva de algo novo? Nossa região ia sofrer um acréscimo de 1 ou 2 graus na temperatura, talvez devido à formação de barragens e tal. Isso a gente tem visto ocorrer, não só na região, como também mais no extremo oeste, né? E isso pode demandar uma procura mais pela fruticultura, né? A piscicultura tem crescido bastante, a procura. Nós temos um projeto de tanques-redes ali próximo, na usina hidrelétrica de Itá, que está dando muito certo, né? Nosso engenheiro de pesca, lá, Anastácio, está cuidando desse projeto e tem sido, assim, bem divulgado junto à comunidade. E nós sabemos que, se der certo, vai também ser uma potencialidade bem marcante na região ali, né? Então tem assim perspectiva nessa área de fruticultura, olericultura, porque ainda a parte de olericultura, tudo que vem para Concórdia e região vem de fora. vem de centros maiores, não há uma ninguém ainda começou essa atividade com força total, né? Então a gente acha que tem campo, sim, tem uma demanda que não está sendo suprida ali na região. Você ouviu então a entrevista com Paulo César Rodigueri, chefe do CETRED, o Centro de Treinamento da EPAGRE em Concórdia, analisando o trabalho deste ano de 2012. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.